Complexo final e eu acho que deixa na sua, Flores, Salvador, Xané 6225. Xané 225, contato com o Dar, suba via, aí dá um bom número para o 380. Salve via, Arvo 1, 380. Possibilidade de curvar à direita na proa de elétrica presente, 6225. Xané 225, negativo, mantenha o curso da subida. Até o tempo da subida, Xané 6225. Mantenha a posição. Vou continuar com o 8, 8, 8, 8, 9, 10, 0, 5, 0. Thank you. sexta, invertida, ação de voo 050, mantém da força de decoração, e o limite agora vai ser o CDMAIC 130 do MDB. Azul 49, disposto para o localizador, cuja direita na 0070, deixa para 2.7 para o localizador. Já cruzou o VOR, bloqueou o VOR. 10, autoriza a atenção para o nível 120. Tem restrição da mão? Mantenha a restrição lá de do lado para o contrário. Mantenha 3.6 direto bom para o contrário. Ciente, manterá 3.000 pés na presente direto bom para o papá, direto papá. Nível de voo 050, e chegada com o final da manhã na sala. 660, grau 021. 72, mantém a 4 no 6, final da 10, 14. Para o localizador, cruza a direita na proa 1.5. 4.9.5.8, complexo final LS, chama a proa 1.9.5.1. 2.2.5, passa nível 1.8.0, chama o centro 1.2.8, chama 1.2.0. Autorizando, manobra, deve manter a terceira. Sol 43, de velha direita, sendo Sol. Corrigindo, mas eu me escuto, consegue Alfa, Kilo, faz 3. Número 2229, desde que mantenha 2x10, que não é uma zona 4. Fala 4 7, vai à direita, prossegue Alfa Kilo, faz 3. Fica atento ao sinal da Lopaz. Alfa Kilo, faz 3. Do Brasília, se você conforme o rota do plano de voo, nível 360. Saída, Arborum, a transição elétrica, com a direita, com a decolagem, pista 10. Transponder 5142, motor de Salvador, 160, decimal 8. Estou no 649. 37 positivo para o zero, o vento variado com 2 mais. Pouso autorizado 1-0, vou no meio, patrão. 2-9, hein? Alfa, Macapá, pode ir lá para o Real Salvador, tem agora o centro Recife na sequência 125, decimal 45, retorna 125, decimal 85. quero ver o meio da rua. 5197, passa nível de voo 160, chame 25-1228, até no 260. Francisco, peso Luno 7 Aerovia, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Curva à esquerda após decolagem de São Rosário. Transponda 5166, contração vazou 120, decimal 8. Azul 423, Fátima, vamos que estiver de ferramenta. Continuando 073.